aprender todas as coisas tem seu lugar. Tudo tem seu lugar. Infelizmente, não tem asas pra voar. Quando eu chegar na escola, não vou deixar minha mochila jogada no sofá. A coitadinha não tem asas pra voar. Minha mochila eu vou guardar, tudo tem seu lugar. Quando chegarmos da escola, precisamos guardar as nossas coisas, não é? É! Vou te ensinar, vou te ensinar uma canção. Preste muita atenção. Tente entender. É muito fácil aprender todas as coisas. Tem seu lugar. Tudo tem seu lugar. Infelizmente, não tem asas pra voar. Quando acabar de brincar,